vocês! Ainda está tudo normal. É, mas pensem no mundo de amanhã. Temos que fazer algo. Pode crer. Se não... Escafedeu, sumiu!